Agora, 4 horas e 8 minutos, ela vai ser aberta nesse próximo sábado, a nona Semana Espírita de Foz do Iguaçu e região, semana que dura, né? Vai deste sábado até o próximo sábado, com encerramento em Santa Terezinha de Itaipu. Eu vou conversar agora sobre esse assunto com o Lincoln Barros de Souza. O Lincoln é o segundo vice-presidente da 13ª União Regional Espírita aqui em Foz do Iguaçu. O Lincoln também é secretário da Interregional Oeste da Federação Espírita do Paraná. Boa tarde, Lincoln. Boa tarde, Cris. Tudo bem? Tudo jóia. Obrigada, Lincoln, por atender a nossa solicitação. Lincoln, como é que vai ser essa programação aí da Semana Espírita? É uma programação que já está sendo divulgada aí nos jornais e tudo, e o objetivo aí é congregar todas as casas espíritas da região, que envolve Foz do Iguaçu, Santa Terezinha, São Miguel, Medianeira, Santa Helena, e é aberta ao público em geral. As pessoas que queiram comparecer e prestigiar essas palestras serão muito interessantes. Vocês estão comemorando, pretendem com essa semana aí, comemorar os 150 anos do lançamento do livro do Allan Kardec, né, o Evangelho Segundo o Espiritismo, é isso? Exatamente, é um marco de muita alegria para todos nós, na verdade, porque o Espiritismo vem trazer de volta o Evangelho de Jesus na sua pureza e simplicidade com que ele foi ensinado nos tempos dele. E esse é o objetivo, difundir essa mensagem para que ela possa gravar mais na alma das pessoas os conceitos de espiritualização, da imortalidade da alma, a reencarnação como mecanismo da justiça divina. E esse processo está sendo muito necessário hoje, em função de toda a perturbação social que nós vivemos e a necessidade do ser humano intimamente, né? O Lincoln, e como que é isso, né? Qual é o que vocês, como que é esse ensinamento aí desse evangelho segundo o que Jesus deixou? Como é que é isso? Claro, o Espiritismo tem sua base ética e moral, toda ela fundamentada no Evangelho de Jesus. Então nós estamos, através desse ciclo de palestras, os próprios títulos que estão sendo aplicados em cada local e em cada centro espírita, voltados para a divulgação do Evangelho. E a essência da mensagem é transmitir o cerne daquilo que Jesus ensinava, o amor ao próximo, a Deus, a nós mesmos, o fazer aos outros aquilo que gostaríamos de fazer a nós, que isso sintetizou toda a lei e os profetas, como ele mesmo disse, né? Então, essa sensibilização para as pessoas visa pacificar o indivíduo, fazer com que ele ame a si mesmo, ao próximo e a Deus, e através dessa autoiluminação, ele possa colaborar com a modificação do mundo como um todo, né? Isso é o que o Espiritismo tenta fazer. Certo, Lincoln. Inclusive, essa Semana Espírita leva o nome de Jesus, modelo e guia da humanidade. Claro, não temos um modelo e guia que seja superior a ele. De todos os Espíritos que já passaram pelo nosso planeta, ele foi e continua sendo o maior exemplo para todos nós. E essas palestras, o objetivo é levar à comunidade, não somente espírita, mas a todos aqueles que queiram participar, porque as reuniões são abertas a toda a população, que queiram participar, refletir conosco, analisar conosco essas mensagens e podermos, assim, caminhar juntos no rumo de uma sociedade mais feliz. E como é que vai ser essa programação? Vai ser toda ela de palestras durante a semana inteira? Dá para explicar um pouquinho para a gente dessa programação, Lincoln? Isso. A Semana Espírita, a nona Semana Espírita, ela será aberta em Medianeira, nesse sábado próximo, no Centro Espírita Amor e Perseverança, às 8 horas da noite, onde teremos uma palestra, O Evangelho em Nossas Vidas. No dia seguinte, vem a Foz do Iguaçu, no Centro Espírita Francisco de Assis, no dia 18, às 20 horas também, né? Nós teremos então a palestra O Evangelho de Jesus e os 12 Apóstolos, que será proferida por Henrique Eliseu Baldovino, que é um escritor e participa em Santa Terezinha da Casa Espírita que ali existe. E assim, diariamente, na segunda-feira, estaremos em Santa Terezinha, no Centro Espírita Allan Kardec, a partir das 20 horas e 30 minutos, com uma palestra do Sóstenes Carvalho Cornélio, que falará sobre por que mais um Evangelho. Então vamos aprender a resposta dessa pergunta. O Sóstenes, ele é o conselheiro da Federação Espírita do Paraná e fará então essa apresentação para nós. Já no dia seguinte, na terça-feira, dia 20, será aqui no Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, o primeiro Centro Espírita fundado em Foz do Iguaçu há 92 anos atrás, veja que está dentro da história do centenário de Foz do Iguaçu, né? E ali teremos uma palestra, O Evangelho, O Livro da Esperança, que será feita por Ricardo II. E tem esse diferencial, né, de fazer a semana toda nas três cidades, né, que compõem a 13ª União Regional Espírita, né, que é Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e Medianeira, Medianeira, né? Isso também é bom, que une todo esse pessoal, né? Exatamente. Então, você veja, nós promovemos ao mesmo tempo o intercâmbio entre as casas espíritas da região e abrimos, naturalmente, essa agenda de palestras também para a comunidade. Aquelas pessoas que gostariam de conhecer um pouco mais a respeito do espiritismo, da sua proposta para o homem atual e a solução para as questões mais graves que afligem a humanidade atualmente, não é isso? E a mudança desses paradigmas sociais está no amor que as pessoas pratiquem por si mesma, pelo próximo, naturalmente como reflexo do amor divino. Então nós temos aí a oportunidade de refletir, de parar e refletir, independente da religião que a pessoa tenha, porque o espiritismo, ele participa e respeita de todo contato com pessoas de todas as religiões. Então nós estamos abertos a que as pessoas estudem conosco, sem necessariamente mudar de religião, porque a religião que existe e que une a todos nós é a religião do amor. Então nós não podemos diferenciar-nos pelas caracterizações religiosas, senão buscar a religião do amor que possa unir a todos nós no mesmo ideal de um mundo melhor. Tá certo, é um evento aberto, como você já falou, né? Que todas as pessoas que quiserem participar, tem algum contato que possa fazer? Dá tempo ainda? Tem que fazer alguma inscrição? Como que pode proceder, Lincoln? Basta que a pessoa tome contato com a agenda e compareça naquele dia, horário, na cidade, no local onde seja mais conveniente, que naquele momento as casas todas estarão abertas e não há necessidade de pré-inscrição, a entrada é franqueada a todas as pessoas. E eu queria destacar também, se me permite, Cris, que na quinta-feira e sexta-feira vamos ter uma palestrante que vem de Minas Gerais para colaborar conosco na Semana Espírita, que é a Sueli Caldas Schubert, que é uma palestrante muito conhecida em Minas Gerais, no Brasil todo também, inclusive já fez palestras no exterior, e ela vai fazer uma palestra na quinta-feira aqui no Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, e na sexta-feira lá no Centro Espírita Os Mensageiros, que é a segunda casa fundada em Foz do Iguaçu, né? Vale a pena. E no sábado será encerrado, então, aqui também no Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, com uma palestra que será proferida pela Maria Helena Marcon, que já foi, inclusive, entre outros cargos, presidente da Federação Espírita do Paraná. Então, estamos convidando a todos que queiram comparecer e se refletir conosco sobre a vida, sobre Deus, sobre nós, e buscar a nossa autolibertação, digamos, pelo conhecimento e o amor, sem dúvida. Tem algum telefone de contato, Lincoln, para aquelas pessoas que querem ter informações sobre o horário, né, do endereço certinho, né, dos locais das palestras? Pode colocar o meu telefone, o fixo 3029-5652 ou celular 8415-6335. Tá certo então, Lincoln, obrigado pela sua participação, sucesso nesse evento aí, que realmente vocês consigam cumprir com esse objetivo, né, que é levar o amor ao próximo aí, né, sempre seguindo, como você falou, seguindo os preceitos, né, que Jesus deixou. Agradeço pela sua participação, Lincoln. Muito obrigado a vocês pela entrevista. Certo, um grande abraço, então, lembrando que essa entrevista então, vai estar disponível logo mais no cbnfoz.com.br, falando a respeito desta 9ª Semana Espírita aqui de Foz do Iguaçu e região, lembrando que as palestras acontecem em Santa Terezinha e Medianeira, a abertura acontece amanhã em Medianeira, e as outras palestras em Santa Terezinha e aqui em Foz do Iguaçu, e os telefones de contato 3029-5652 e 8415-6335, para quem quiser outras informações a respeito. Agora, 4 horas e 17 minutos, a gente faz um rápido intervalo. Comecemos e voltamos com a programação até às 5 horas.